poesias, não posso apresentar-me diante de Deus para obter galardão, pois recebi de graça a mensagem de amor. Devo agora entregá-la para o pecador. Meu tempo é precioso, preciso trabalhar, levando ao mundo a mensagem de paz. O homem perdido, tão pecaminoso, hei de libertar das mãos de Satanás. Na estrada espinhos, mas não quero voltar. Sei que não vou sozinho o evangelho pregar. Já o tempo da graça está prestes a findar. Qual arautos nas praças eu hei de proclamar. Preciso trabalhar, levando ao mundo a mensagem de paz. O homem perdido, tão pecaminoso, hei de libertar